Epto Rádio. Um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa da Epto Rádio. O programa de hoje será novamente dedicado à Epto Europa, onde poderemos ouvir as experiências dos alunos que regressaram de uma aventura europeia. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. A companhia de teatro Atrapalhar-te foi ao Centro Cultural de Tábua, na tarde do dia 13 de dezembro, levar um presente muito especial aos alunos do primeiro ano dos cursos de arte do espetáculo, interpretação e técnico de auxiliar de saúde. Os atores levaram à cena a farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e de forma hilariante conduziram alunos e professores a um universo de gargalhadas genuínas e contagiantes. Aliaram-se os objetivos didáticos no âmbito da disciplina de português à diversão, ao riso e à animação. Testes, avaliações, final do primeiro período e, claro, o Natal. Para qualquer escola, a quadra natalícia resume-se praticamente a isto. Para a Epto Oliva, vivenciar a quadra natalícia é muito mais. Por isso, a habitual festa de Natal, que decorreu no final da tarde, dia 14 de dezembro, presenteou toda a comunidade escolar e familiares num espetáculo que decorreu no Centro Cultural de Tábua. Neste momento de comunhão, passaram pelo palco todos os cursos, dando a conhecer as suas atividades através de teatro, da dança, da música, da saúde e do desporto, um evento onde se associaram as presenças e saudações do presidente da Adepto Oliva, professor Daniel Costa, da variadora professora Graça Silva, em representação do município de Oliveira do Hospital, e do vice-presidente da Câmara Municipal de Tábua, Dr. Ricardo Cruz, que não pouparam elogios ao trabalho desenvolvido pela escola e reforçaram os desejos de continuação dos maiores sucessos associados aos votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os presentes. Daniela Filipa Pereira Figueiredo, finalista do curso profissional de técnico de design, variante de design de equipamento, venceu o concurso Postal de Natal Digital, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que tencionava promover a criatividade na concepção de trabalhos artísticos a partir da utilização das tecnologias informáticas para a realização do Postal de Natal 2017 e que foi enviado por este município durante esta quadra. Recorde-se que é a quarta vez consecutiva que a Epto Oliva vence este concurso, conquistando também o terceiro prémio com o trabalho da autoria de Ruth Marlene Marques Pecado, aluna finalista do curso técnico de multimédia. No dia 15 de dezembro, para marcar o último dia de aulas do primeiro período, o curso técnico de apoio à gestão desportiva organizou, no âmbito dos objetivos previstos do desporto escolar e nas disciplinas técnicas deste curso, o corta-mata Epto Oliva, que decorreu em Oliveira do Hospital. Esta atividade contou ainda com a participação dos corajosos e voluntários, cursos de turismo, manutenção industrial e mecatrónica automóvel, multimédia e design de equipamento, que apesar das condições climatéricas adversas, elegeram a prática do desporto como forma de se prepararem para a época das filhoses, sonhos, rabanadas e demais iguarias natalícias. No âmbito do concurso nacional As Melhores Papes, a Escola Profissional Epto Oliva alcançou o Prémio Nacional pelo contributo na promoção da excelência do ensino profissional, através da prova de aptidão profissional, intitulada por Compósito Antissético do Extrato Aquoso Siledónio Majuzel, desenvolvida pelo aluno Bruno Paulino no curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde, em funcionamento nesta escola durante o triênio 2014-2017 e que contou com o apoio e coordenação da professora Honorata Pereira. A primeira edição deste concurso, promovida pela Rede Maior Empregabilidade Ensino Profissional, recebeu os projetos das escolas com ensino profissional de todo o país. E após a seleção dos três melhores papos, por região, elegeu e premiou as três melhores papas nacionais na Conferência Nacional Empregabilidade e Ensino Profissional que decorreu no passado dia 18 de dezembro na Fundação Calouste de Gulbenkian. No âmbito das iniciativas levadas a efeito pelo município de Oliveira do Hospital, que pretenderam reforçar o associativismo e a cidadania, bem como a promoção do comércio tradicional, envolvendo toda a comunidade no espírito natalício. Assim, destaca-se a participação do curso de design variante equipamento, que voluntariamente respondeu à solicitação de vários comerciantes, ajudando-os a decorar as suas vitrinas. No âmbito do concurso de montras de Natal, Oliveira do Hospital renasce no Natal 2017, promovido pela Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital. E porque a música também faz parte do Natal, os alunos do terceiro ano do curso de Artes do Espetáculo e Interpretação deram voz à apresentação do memorável Concerto de Natal da Academia Artística do município de Tábua. Este concerto foi realizado a 20 de dezembro no Centro Cultural de Tábua, tendo participado na audição das classes de conjunto sobre a maestria do docente da disciplina de voz, Pedro Carvalho, também maestro na orquestra desta academia. No passado dia 7 de dezembro, os alunos do curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel tiveram a oportunidade de visitar as instalações da Scania Service em Coimbra. Trata-se de uma oficina de veículos pesados e concessionário de marca, familiarizando-se com os procedimentos e as particularidades da mecânica de automóveis pesados, passageiros e comerciais. Esta atividade foi realizada no âmbito das disciplinas técnicas do curso com o objetivo de motivar os alunos para a sua área de formação, potenciando a aquisição de conhecimentos e experiências. Os alunos do terceiro ano do curso técnico de turismo realizaram duas visitas técnicas a estabelecimentos de alojamento local recentemente inaugurados no centro histórico da cidade de Oliveira do Hospital. A primeira visita foi ao hostel, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o único hostel do concelho e perceber as características desta tipologia de alojamento local, cada vez mais voga. Trata-se da recuperação do imóvel histórico, mantendo a sua traça tradicional e com uma vista privilegiada para a rua principal da cidade. A segunda visita foi ao alojamento local OH Studios, aberto ao público há cerca de 2 meses e que resulta da reconstrução total de um edifício centenário. Apresenta 9 modernos quartos, primando pela comodidade e conforto, com recurso a tecnologias de ponta e preços bastante acessíveis. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! Casa, cidade. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Antes da nossa segunda parte, vamos relembrar como foi criada a nossa escola, bem como ficar a saber quais são os cursos em funcionamento. A Escola Profissional Heptoliva foi criada em 1991 após uma reflexão atenta das necessidades da região em que se insere e de acordo com os resultados de estudos de caráter socioeconómico. A criação e funcionamento desta escola surge da celebração de um contrato-programa entre o Estado, representado pelo Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, e as câmaras municipais de Oliveira do Hospital e Tábua, representadas pelos respectivos presidentes. Estas duas entidades constituíram-se como as principais promotoras da Heptoliva, adotando esta designação abreviada em função da sua natureza e nome das respectivas sedes do concelho. Imediatamente após a assinatura do contrato do programa, foi disponibilizado um espaço provisório para o funcionamento dos três primeiros cursos que tiveram início em 1991. O edifício sede definitivo foi concluído em janeiro de 1992, após obras de recuperação e ampliação. O Polo de Tábua começou por funcionar no edifício dos espaços do município em regime provisório, vindo a ser encerrado por não reunir as condições consideradas adequadas. Atualmente funciona num espaço autónomo adaptado para o efeito pela Câmara Municipal de Tábua. Na Vila de Arganil, Heptoliva iniciou o funcionamento no ano letivo de 1997-98. Foi criada a Heptoliva, entidade proprietária da escola, a qual iniciou as suas funções em janeiro de 2000. Atualmente, a escola tem dois polos em funcionamento, com 7 cursos profissionais de nível 4, tais como multimédia, design variante, design de equipamentos, turismo, manutenção industrial e mecatrónica automóvel, apoio à gestão desportiva, auxiliar de saúde, artes de espetáculo e interpretação. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com uma música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Queixo aberto, virtude, vi toda a virtude. Entre o passado e o presente, a viver isolado. Eu era só um eco do meu ex, eu não sou então quem é. E tudo em mim era sonho, as palavras, poemas. Desculpas de som, se apanhado em esquemas. Nunca se sabe bem de onde é que veio. Vou contar-te um segredo, se não contares a ninguém. Eu não sei se faço, não sei se posso. Sempre fui bicho raro, que só faz pode. Só queria atenção e mostrar os dotes. Vivi tudo sozinho e precisar de todos. Que lá vai, eu caí em mim. Como é que lá vai se ainda está aqui? Eu não mudei, só não quis ser mais assim. O que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. O que lá vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. Mike, e vê como cresceste. Tá tudo tão diferente e tudo parece o mesmo. Só ver-te de uma nova forma é conhecer-te outra vez. Ver-te de uma nova forma tocar-te pela primeira vez. Vais sair de casa, vai na calma, tem juízo. Vai ligando à tua mãe e brigas, afasta-te disso, Mike. Outros desafios, Mike. Outros desafios, Mike. Dá sinais de ti, não te esqueças, nunca te convém. Não te vejo tanto, mas eu nunca te vi tanto. Sei que às vezes tenho um muro em que me escondo, de vez em quando. Pequenas teimosias, agradar a energia. Não sabia que já tinha tudo aqui, só que não via. Hey, olha para ti tão crescido. Os olhos estão iguais, para mim és sempre a mesma. Canhos e peixinhos, escondidos, pequinhos. Solta a vela, tá azul, olha o miglinho. Vai, lá vai. O que lá vai, lá vai. E se só vai, não volta mais. Diz-me o que é que tem. O que lá vai, lá vai. Lá vai, lá vai.

like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. Tell you why. Nesta segunda parte do nosso programa, iremos falar novamente do programa Hepto Europa, que a nossa escola tem promovido junto dos seus alunos. Assim, passaremos a apresentar alguns conceitos e características que consideramos mais importantes, falando da experiência que a escola propõe aos seus alunos. Nesta segunda parte, iremos ter testemunhos dos alunos que tiveram a oportunidade de frequentar este programa, contando assim na primeira pessoa a sua experiência. Para já, vamos relembrar o que é o Erasmus+. O Erasmus+, é o novo programa da União Europeia para o ensino, a formação, a juventude e o desporto para o período 2014-2020. O Erasmus+, tem como propósito aumentar a qualidade e a pertinência das qualificações e competências. Destinado ao desenvolvimento de conhecimentos e competências, refletindo a importância do ensino e da formação na União Europeia e nas agendas políticas nacionais, visa reforçar não só o desenvolvimento pessoal, mas também as perspectivas de emprego. O Erasmus+, está aberto a estudantes, docentes, estagiários, voluntários, líderes de organizações juvenis e a pessoas que trabalham em organizações de desporto não profissionais. O Erasmus+, contribuirá para combater o desemprego dos jovens, dando-lhes a oportunidade de melhorarem as suas competências-chave, como o domínio de uma língua estrangeira, a comunicação, a adaptabilidade ou a possibilidade de aprender a viver e trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas. Alguns estudos têm revelado igualmente que os estudantes que efetuaram parte dos seus estudos no estrangeiro são mais suscetíveis de aceitar um emprego no estrangeiro ao entrar no mercado de trabalho. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Heptorrádio. Heptorrádio. Alguns alunos da nossa escola, no passado mês de dezembro, regressaram da sua experiência por diferentes países europeus. Vamos então ouvir parte das entrevistas que foram feitas a estes alunos. O meu nome é João Mota, sou do curso de Turismo e fui para a Irlanda do Norte, na cidade de Derry, ou London Derry, tem os dois nomes. Tu, na casa onde tu estavas, dividias casa com outras pessoas de outras nacionalidades? Na primeira casa dividi com 3 italianos e com mais 7 portugueses. Queres-me contar um bocadinho como é que foi então a tua estadia na Irlanda? Foi muito boa. Em geral, no trabalho, Foi excelente, porque as pessoas são muito simpáticas e ajudam-nos, principalmente no estágio onde eu estive, que era um centro de informações, centro turístico. Ajudaram-me muito e, nesse aspecto, tudo bem, mas lá está depois, em termos de apoio por parte do intermediário. Sim. Intermediário. No início estava tudo muito bem, mas depois já começaram a esquecerem-se um bocado de nós. Então, pronto, lá está, depois vieram os problemas da limpeza da casa. Sim. Também problemas entre o grupo. Estou a ver que o pior neste momento foi mesmo, tudo lá encontraste pior, foi mesmo conviver com outras pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Não da em termos nossa. De pessoas, mas... Sim. Dos seus valores, talvez. Sim. Complicado. Exato. Qual é a tua opinião então acerca do Erasmus? Qual opinião é que tu ficaste sobre este programa? É um programa que dá um grande apoio aos jovens, também em termos monetários, para ser sincero, também em termos monetários, mas para crescerem, tanto em competências e como pessoa e caráter, e melhoram a linguagem do país de destino também. Lá está depois a parte de viajar e de conhecer outros espaços, e outras pessoas novas. Uhum. Também a cultura, que é sempre bom. Okay. Aconselhavas os teus colegas aqui da escola, sim, a participarem no Erasmus? Sim, claro que sim, sem dúvida. Pela aventura em si ou...? Pela aventura, pelo trabalho, para crescerem também, não só aqui na cidade e nos estágios que têm. Ok, então posso dizer que a nível de estágio em si, o local em si, valeu a pena? Sim, sem dúvida. Okay. Achas que enriqueceste mais na tua área do turismo? Sim, no turismo, na cultura também. E lá está a linguagem. Uhum. Okay. Sendo em inglês. Sim, só nisso aí vale a pena. Eu acho que só o facto de nós podermos desenvolver uma língua estrangeira, só nisso vale a pena. Está bem. Ok, obrigada. Então, chamo-me Joana Brites. Tenho 18 anos e fui para Londonderry, no norte da Irlanda. Nos 3 meses nós começámos por ir, ficámos no aeroporto, estava um senhor à nossa espera que fazia parte do pessoal de lá, e ele teve-nos a explicar tudo, em que consistia os nossos estágios e essas coisas, e disse-me que o meu estágio ia ser numa galeria de arte, em que consistia em estar na recepção e atender aos clientes, atender também os telefonemas e depois, entre outras tarefas que nos podiam dar, e que o meu horário, essas todas as coisas que precisávamos. Mas agora falando mais no pormenor do teu estágio em si, convivias então com outras pessoas, convivias, sim, com o público em si? Sim. Não tiveste dificuldade em relação à língua? Não, porque as pessoas lá também são muito adaptativas. Eles conseguem perceber que nós somos de outro país e até mudam, entre aspas, a forma de falar, porque o norte da Irlanda tem assim um sotaque um bocado mais acentuado e não se consegue perceber bem, então eles conseguem falar mais devagar e perceber que nós não estamos a perceber. Okay, ou seja, acaba por ser um povo acolhedor. Sim, ótimo, muito. Quais são as maiores dificuldades que tu encontraste? Talvez acerca do dinheiro, porque é outra moeda e nós também temos que, não é a mesma coisa, nós pensamos que é um euro, mas não é um euro, é um pound, é diferente. Também a relação em descobrir as coisas, tipo os sítios onde é que era e conseguir nos situar no início, mas depois correu tudo bem, depois do hábito, uma pessoa já conhece os cantos da casa. Como é que é conviver com pessoas de outras nacionalidades? Porque eu sei que vocês tiveram com portugueses, mas também tiveram colegas de outras nacionalidades. Sim, não? Sim. São pessoas acolhedoras, lá está, porque toda a gente está no meio do intercâmbio, ou então havia pessoas até que tinham feito intercâmbio e depois estavam lá a estagiar. E eram acolhedores porque já tinham passado por aquilo, sabiam que nós estávamos a passar e às vezes jantávamos todos, outras fazíamos muitas coisas juntos. Também tive com uma alemã que estive no meu estágio e ela até ficou menos tempo, mas também deu para perceber até os costumes da Alemanha e muitas coisas assim. Uhum. Qual é a tua opinião acerca do programa em si? Acho que é um programa muito bom, que ajuda a elevar o inglês, como ajuda no facto de nós estarmos a viver sozinhos e desenrascarmos, sermos nós próprios, não há ali pai nem mãe que nos vá fazer o comer quando nós chegamos a casa. E a outra retrospectiva do mundo que nós temos. Podemos explorar, temos que ter, estar cientes daquilo que nós vamos fazer, temos que saber as coisas. Aprendeste? Aprendi, muito. Aconselhavas a Ju? Aconselhava. É uma experiência ótima. 3 meses parece que é muito, mas depois uma pessoa está lá e passam a voar, literalmente. Imagino. Gostavas de voltar a participar? Gostava muito, se pudesse, voltava mesmo. Está bem. Obrigada. Chamo-me Ana Beatriz Marques, sou do curso de Técnico Auxiliar de Saúde e o meu país foi Espanha, Sevilha. Quais foram as maiores dificuldades que encontraste neste desafio? As primeiras 2 semanas, porque é a adaptação da língua, do alojamento, da cidade e também do local de trabalho. Como é que é conviver com pessoas de outras nacionalidades? É bom, porque aprendemos novas culturas, conhecimentos e técnicas de trabalho, principalmente. Qual é a tua opinião acerca do programa? É muito bom. Acho que nos enriquece muito, tanto a nível profissional como pessoal. E aconselho que façam o programa Erasmus. Queres-me contar um bocadinho da tua experiência enquanto trabalho em si, enquanto aquilo que vocês estiveram lá a desenvolver? Queres-me explicar um bocadinho? O trabalho é, a bem dizer, é praticamente igual ao trabalho que se faz em Portugal na minha área. Tudo bem que tem algumas técnicas diferentes, mas de resto, pronto, foi mais fácil porque já levávamos os conhecimentos de estágio, apenas aprendemos algumas coisas diferentes, mas que nos adaptámos bem. Gostarias de voltar a participar? Sim. Porquê? Porque acho que foi uma experiência única, principalmente não só a nível de trabalho, mas também a nível de conhecer a cidade, foi fantástico. A nível de estágio, a entidade que vos acolheu, achaste que era acolhedora? Deu-vos as bases todas necessárias para vocês lá estarem? Sim, muito. Sempre foram muito prestáveis. Estiveram sempre lá para nos ajudar em tudo o que precisávamos, mesmo a nível, pronto, de casa para o trabalho e tudo mais. Acho que sim, foram prestáveis, principalmente com muitas atividades para nós. E tudo o que precisávamos disponibilizaram-nos sempre. Quando chegaram, tinham alguém para vos receber, para vos explicar o que iam fazer? A senhoria da casa acolheu-nos logo e depois, ao outro dia, contactámos com a ONECO, que nos tirou logo as primeiras dúvidas, nos levou ao local de estágio e nos orientou em tudo o que precisávamos. Sou a Ruth Nunes, sou do curso técnico auxiliar de saúde e estagiei, fiz Erasmus em Sevilha, Espanha. Quais foram as maiores dificuldades que foi encontraste? No início, quando cheguei lá, tive que me adaptar às culturas deles, aos hábitos deles. São muito diferentes de nós? Alguns. E ao trabalho também. Como é que é conviver com pessoas de nacionalidade diferente da nossa? É ótimo, porque aprendemos variadas coisas, variadíssimas coisas, e enriquecemos muito a nossa cultura. Eu não perguntei à tua colega, tiveram só as duas, ou para além de vocês, portugueses, tiveram lá mais outros países de Erasmus convosco? Tivemos uns italianos, um italiano. Qual é a tua opinião acerca do programa? Gostei, acho que é uma boa, falta uma palavra, uma boa aventura? Sim, não era bem isso, mas é bom porque nos enriquece a nível pessoal, como a nível profissional, e aprendemos variedíssimas coisas, como já estive a dizer. Sim, explica-me lá então o que é que vocês andaram a fazer durante estes 3 meses. Porque não foi só trabalho, não é? Conhecemos várias regiões de Espanha, entre Cádiz, e divertimos-nos muito, deu para conhecer muita coisa. É, mas andavam sempre acompanhadas ou? Sim, ou arriscavam também andar sozinhas? Sim, é. Até que fomos conhecer outros amigos de outros países e pronto. Okay. Aconselhas? Sim, sem dúvida. É? É bom. É bom? E que tu gostarias de voltar a participar? Sim. Já pesquisaste sobre outros programas que existem ou ainda não? Ainda não. Não tive essa oportunidade. É? E fazias outra vez estágio com a tua colega? Sim. Fala sim. Já agora, o que é que gostarias de fazer agora? Qual é o teu próximo passo? Trabalhar, entrar no mundo do trabalho. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Eptorrádio. Eptorrádio. Sou Carolina, técnica de auxiliar de saúde e estive em Sevilha. Quais foram as maiores dificuldades que sentiste? O que gostou mais foi a primeira semana. Tem-me adaptar ao sítio, à cultura. Mas depois... Tinhas apoio de alguém lá? Estava numa casa com 12 pessoas, por isso, pronto, éramos todos portugueses, tirando o italiano. Mas... Uhum. Como é que é conviver com pessoas de outras nacionalidades, já que falaste agora do italiano? Foi muito bom. No início custa muito. Enquanto não nos adaptamos bem à língua, temos mais dificuldade em comunicar, mas depois habituamos-nos e habituamos-nos. Conseguiste aprender o espanhol? Ah, sim, também é espanhol. Sim, mas... Sim, mas foi fácil. Uhum. Há muitas palavras diferentes das nossas, às vezes é complicado. Sim, sim. Queres-me explicar então qual é a tua opinião acerca deste programa? Eu acho que é uma excelente experiência. Acho que é uma experiência que nós temos para a vida, porque crescemos muito como pessoas, estar longe do nosso lar, ao que nós estamos habituados, bem, para uma coisa completamente diferente, longe de tudo e de todos, e aprendemos muito, é muito. Achaste diferença de, por exemplo, fazer o estágio curricular, normal, e fazer o estágio de Erasmus, é uma grande diferença? Eu de estágio não achei muito diferente, porque estava a fazer a mesma coisa, estava a fazer as mesmas técnicas, o mesmo trabalho. Era diferente, era a língua, assim, que foi a única coisa que mudou, a nível de estágio, foi só a mesma língua. É. Ou seja, não acaba por não haver grande diferença. Aquilo que aprendeste aqui, conseguiste pôr em prática sim, lá. Sim, sinto que sim. Aconselhavas os teus colegas a participar? Claro que sim. Acho que é, como já disse, é uma experiência muito boa, crescemos muito. Como é que é estar longe de casa? É o que custa mais. As saudades apertam. Sim. Não dá vontade de vir embora? Às vezes sim, naqueles momentos onde é... Quando sabemos que chegou ao fim de semana e estávamos mais com a família ou alguma data que nos marca mais, custa muito estar longe. Mas pronto. Gostarias de voltar a participar? Não me importava, mas ao mesmo tempo acho que foi bom, foi uma experiência, mas agora quero seguir com a minha vida e com o meu futuro. Mas fica muito marcado, porque acho que é uma experiência que nós vamos para toda a vida. Chamo-me João Cardoso, sou do curso de Design de Equipamentos e tive a oportunidade de estagiar em Itália, em Pádua. Quais foram as maiores dificuldades que encontraste? As minhas maiores dificuldades foram sentir um bocado a falta da família. Estamos tão habituados à nossa família, mas nem foi a maior dificuldade. A maior dificuldade foi mesmo o final, foi deixar esta experiência. Tens sempre, mas quando chegaste, tiveste o apoio de alguém? Sim, tive o apoio tínhamos o nosso intermediário, tínhamos o nosso tutor, eram pessoas sempre disponíveis a ajudar-nos, por isso é que eu não senti tantas dificuldades. Então estou a ver mesmo que o pior para ti foi vir embora. Foi. Como é que é conviver com pessoas de outras nacionalidades? Foi ótimo, eu conheci pessoas fantásticas nesses 3 meses. Houve parte em que não foi tão fácil, porque são culturas diferentes. Eu convivi com mais pessoas de Espanha, com espanhóis, e tivemos algumas situações mais caricatas em casa, mas nada que não se resolve assim. As pessoas com quem vivias eram as pessoas com quem estavas no estágio? Não, eu estava sozinho no meu estágio. Era? Okay. Ou seja, eram pessoas também do programa de Erasmus, mas sim, estavam... noutro estágio. Queres-me dizer qual é a tua opinião acerca do programa em si? O programa é um programa excelente, é ótimo para proporcionar às pessoas que não têm a oportunidade todos os dias de ir para fora, conhecer um novo país, viver uma nova cultura. A aprendizagem, aprendi muito nestes 3 meses. Melhorei as minhas capacidades profissionais e também pessoais, melhorei muito a nível pessoal. É o que eu digo, é a melhor experiência, foi a melhor experiência da minha vida. Aconselhavas sim, a ir? Sem dúvida, claro que sim. Para a Itália também? Sim, para a Itália, sim. Tu conseguiste colocar em prática aquilo que aprendeste aqui, na época do Olivo? Por um lado sim, por outro não, porque não estive a trabalhar diretamente na área de design de equipamento. Tipo, mais a trabalhar no design gráfico. Deu para aprender, nunca é demais aprender. Sou Joel, DJ, e fui para a Itália. Quais foram as dificuldades que encontraste? É mais a parte da língua, da adaptação. A língua em si é um bocado difícil, mas a gente percebe. E vamos falar também inglês, que é uma língua que toda a gente sabe, E acho que foi mais isso, a parte da língua. Contudo, tiveram sempre alguém em si do Erasmus, enfim, que vos ajudou, ou não? Sim, sim. Tínhamos da organização do A, que tínhamos também umas aulas semanais, que nos ajudava também nesse aspecto da língua. Da língua, ok. Como é que é conviver com pessoas de outras nacionalidades, diferentes de nós, da nossa cultura? É um bocado difícil, porque eles vão à Itália, eles não falam muito inglês, então a parte de não sabermos o italiano assim muito bem, foi um bocado difícil nesse aspecto, mas de resto os costumes deles não são um bocado diferentes, mas convivo-se bem com eles, não há assim esse problema. Queres-me falar um bocado, queres-me dar a tua opinião acerca do programa? O que é o Erasmus para ti, o que é que foi e como é que é estagiar numa empresa fora do nosso país? O Erasmus, eu gostei muito da experiência, gostei, não era bem o que estava à espera, mas fiquei a conhecer novas coisas, aprendi coisas que não sabia e acho que toda a gente que está a pensar de Erasmus ou tem possibilidade de ir, eu acho que deviam ir porque é uma experiência muito boa. Da questão da língua, como de aprender novas coisas, acho que é muito bom. Então, eu chamo Rodrigo, sou do curso de gestão de equipamentos informáticos e estive em Itália. Quais são as maiores dificuldades que encontraste? As maiores dificuldades penso que foram, talvez, habituar-me ao ritmo de trabalho e talvez ao caminho que tinha que fazer todos os dias para o trabalho e talvez conviver com outras pessoas na mesma casa 24/24, acho que às vezes torna-se um bocado complicado. Com quem tu estavas eram pessoas de outras nacionalidades? Sim, tinha um espanhol e depois tinha outro português, éramos quatro portugueses e um espanhol. Qual é a tua opinião então acerca do programa? Eu acho que o programa é positivo. Uma pessoa é que tem que ir de mente aberta para conseguir fazer as coisas e tem que lidar com coisas que talvez nunca lidou e tem que ir preparada para isso, porque se não for é mais complicado. Não estou a dizer que não o faça, mas... E como é que foi a nível de estágio? É muito diferente daqui? Na minha parte, não foi muito diferente, apenas o único entrave era a língua. Nós falávamos inglês, porque partes técnicas em italiano, de informática, era um bocado complicado, portanto falávamos inglês. E também tive sorte nos dois patrões que tinha, eram excelentes. Eu já nem considerava aquilo um trabalho, considerava ir trabalhar, mas sei que estava ali com duas pessoas que eram amigas e assim. Aconselhavas a participar sim, no programa? Sim, sem dúvida. Acho que é uma experiência que só se tem uma vez e é aproveitar ou nunca mais. Gostavas de voltar a participar? Adorava. Esperamos que tenham gostado do nosso programa e que tenham ficado a saber um pouco mais sobre o programa Erasmus+, bem como da Epto Europa, que propõe aos seus alunos experiências únicas em diversos países europeus, preparando-os para o mercado de trabalho. Pensa, reflete, informa-te e quem sabe se és o próximo a viver esta experiência. Chegamos assim ao fim de mais um programa da segunda temporada da Epto Rádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração das alunas Andreia Dias, do 3º ano, e Ana Isabel e Diana Ferreira, do 1º ano, com a colaboração técnica da Ruth Pegada, do 3º ano. Epto Rádio. Um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros.